Senhoras e senhores, Flor de Maria, minha filha. Você é tão gente boa que eu até penso que está me dando mole. É tão bonitona que eu imagino que tudo isso pode ser meu. Que tudo isso pode ser meu. Que tudo isso pode ser meu. Que tudo isso pode ser meu. Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos. Eu viro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu. Como quem diz eu quero ser seu. Como quem diz eu quero ser seu. Eu quero ser o seu amor. Quero ser seu namorado. Quero ser o seu carinho. Eu quero estar apaixonado. Quero ter seu amor. Quero ser seu namorado. Quero ter seu carinho. Quero estar apaixonado. Você é tão gente boa que eu até penso que está me dando mole. É tão bonitona que eu imagino que tudo isso pode ser meu. Que tudo isso pode ser meu. Que tudo isso pode ser meu. Que tudo isso pode ser meu. Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Obrigado, filha.